I'm shaky. Alguém cortou trás.

Seu rosto não

Manchete. Thank you.

Shame. But it wasn't you. Wasn't you. Sempre viajo no Thank you.